Ator, Salvador, é 1-1-8-9-5, informação de tráfego, roda do 44, baixa altura, 500 pés, sem interferir com sua aproximação. É sobre o voo no estado de Pessoa. 1-1-8-9-5, paciente do tráfego, vai ficar atento, obrigado, bom trabalho. 1-9-6-4, desce para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-9-5, livre LS, informe estabilizado no localizador. Autorizado, pistão no 0-0-1-4-0 graus com 10 nós. Pois autorizado. Obrigado, 4-1. 1-2-0-8. Correto. Você tá 3 no 10, sua última transformadora 9-0-1-5. Agora é o final do LS. É 3.000. Agora final do LS. 9-0-1-5. 2-0-0-8. Frequência livre, 1-2-3-4-5, chame no retorno ao Salvador, eu aguardo essa mensagem de pouso. Cinco minutos, táxi à direita, vem ainda, ponto de espera 1-9-3-9-5, ajuste no 0-5. Ainda, ponto de espera 2-9-5-5, voo no 2-5-6. Voo no 1-6-4, veio Juliette, porta 1, na Tatiana, companhia, que está prestes a iniciar o táxi. Pode ser, veio Juliette, veio Tono, atendo a nave companhia. Perdão, gate 02. 02. LS, chama a torre Salvador, é 1-9-5. 2-9-5, pô. Tempus 02, acione identificação desça, e mantenha o nível de voo 050, autorizado a chegar na área. É ponto espera agora. Ponto espera agora, 256, contato. 4-1-9 da zona 0, livre à direita, 1-2-1-1. A direita, 2-1-1, obrigado, manda lá. 193, prossiga. Ok, 3193, estamos ainda no horário que está cliente, mas você já teria, estamos a adiantar a subida para o galeão? Tem a cópia, está pronta. Aguarda, pronto, vai. Ok, então 3193, autorizado galeão, 0360, decolagem pista no 0, curva direita, Gael Leda após DCT e Rumi. Antônio November 857 Aerovia, conforme a rota. 5443, um transponder, controle 120, sinal 80. Aguarda por conta de mim. Azul 416 na escuta. Afirmo, livrou direito. Taxa autorizado de Alfa, Kilo 43, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo 43, posição 3, Romeu, Azul 41, obrigado. 13193, conta aí. 360, conforme. Será 10, na curva direita após, Israel, Leda, Irumi, uniforme 9087, com controle 105.8 e o transponder 1.3. 5443, já conta pronto, posição 1-1. Contaremos 5443 o transponder. Chename 3-5, aguarda a 2008, está estabilizado LS. Voo 2008, compete aproximação LS, chama a Torre Salvador em 18, decimal 95. Informação de tráfego com Robson 44, baixa altura, Watts Pé, sem preferir com sua aproximação e chumento sobre o voo próximo à marca de externo. Ok, tem contato de tráfego. Torre 2895, boa tarde, obrigado, 2008. Voo 885, livre LS, decepara 2000 pés, altímetro Salvador 1005. Livre LS, trabalho 2000, contato de estabilidade. Voo 2008, na escuta? Afirmo, duas milhas externas. Muito boa tarde, continua a aproximação guardando fica livre. Informa o ponte da companhia alinhando para decolagem. Visão, 08. 964, nos fala o Zona 3, livre à direita, 1-2-1-1. 3-1-1, boa. Com o meu Eco Índia, nascendo identificação, mantendo o de voo 090, reformando o ponto de abertura e para a posterior modificação. Alfa da Juliette, voo 964. Romeu, tem mais um Boeing 737-800 começando na final da 190. Após a passagem do tráfego, haverá uma janela de alguns minutos para o sobrevoo no chata paralelo. Agradeço, Mike, Jack Romeu, Romeu Portarão, já avisou com o tráfego em Duna. Chat, aguarde a passagem do mesmo para o sobrevoo naquele setor. Firmo, entendido que a retaguarda do mesmo, Mike, Jack Romeu. Pouso, 2-0-0-8. Decolou zona 4, controle no 208, boa ver. 208, Bruno, 256, boa tarde. Olá. Oi, Salvador, boa tarde, Bruno, 256, Pucas e Pará. Bruno 256, contato a barra da colagem, suba e mantém o nível de voo 370, será Puca. 370 na Puca, Bruno 256. 1-1-8-8-5, compete aproximação em LS, chama a Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 295-2-5-4. Costura igual a 256? Possível. Aí, seu Cláudio, autoriza a proadição ao Salvador Marante, está presente? Somente com a esquerda Prodijama. Esquerda Prodijama, 1-2-5-6, obrigado. Chama 326, acione identificação, desça e mantenha o nível de voos 150 inicialmente, precisando chegar mais. Guardando 8. Informa iniciando sobre o voo, mais 8 anos. Direita, ano 2-1-1. Boa tarde, o voo 2008. Boa tarde, o voo 2008. Seu crono, toca pra ti, na sua escuta. Presente, voo 2008, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, 2008. Chama 3 e 5, Copa. 0256, voo direto destino. Voo direto destino, voo 256, obrigado. Ativa também, forma iniciando sobre voo. informo que tem mais um tráfego para aproximação de Chumé de Salvador. Fica atento na escuta do controle para possível abandono do setor e ingressar no litoral. Totalmente condicionado ao seu controle. Se necessário, quando solicitado, já livra para o próprio mais, né? Pede. Timatria Salvador no 015, Link 02. Número 2, copia o altímetro. 1015. Sala, zona 8, livre direita, 1211. 1, 1. 2, 1, 2, 1. Separa o livro de voo 050, 3, 2, 0. 050, 3, 2, 0. 050, 5, 0. 050, 3, 2, 0. Boa noite, 85, site satelizado via Alfa de 10, portão 8. Alfa de 10 para 8. Plano 256, chama o centro Recife, 2685, alterna 25.45. 2.5.2545, no 256, uma boa tarde. Romeu? Escuta, Mike 7 Romeu. O tráfego ingressando na final de 10 milhas, na final de ILS, que abandona o setor e tome rumo sul, para ingresso no litoral agora na capital do tráfego. Vamos lá para o próximo imediato, Mike 7 Romeu. O azul 9300 vai formatar o Mike para qualquer campo. Azul 9300 atualizado, Campinas, nível 320, via Pesuluna 0, Dubai a Pesuluna 62 via Rota do Plano, decolagem pista no 0, curva à direita, perfil de saída da El, Leda após Motiva. Acena 5440, 120, decimal 80. Essa direção oficial, a rota. Afirmo. Intercepta inicialmente a Pesuluna 0, após a posição Pubase, após a Pesulu 16, até Bravo Pesulu, DCT Chamod, a Pesulu 30, em Tite, DCT. Ok, 3-2-0 atualizado, Pesulu 10, Pubase, Pesulu 16, BHZ, Chamod, Pesulu 30. Da curva da direita, Natael, Leda, Módica. Alfon 208, é o controle 5440, São Paulo, azul 9300. Correto, azul 9300, chama pronto. Chama pronto, vou com mais 3. Pouso autorizado, pista 10, Zantuno 40 grau, são 10 horas. Tudo pouso 10, Prolink 02. 090, e chama o controle da Caju, frequência 2, 2, 3. Livre retorno ao local que levou. Agradeço, retornando, Mike, já te ouviu. Permanente, dentro de alguns minutos, mas a aeronave para a aproximação de chumento do Salvador. Você escuta permanente, totalmente condicionado, Mike, já com meu. Zero dois, no celular aos 24, libera à direita, prossegue Alfa, estima para o cruzamento da 028, né? Prima. Azul 27, 14, mais, nível 1, 0, 8, 8. Azul 27, prepara a mão e aguarda a conta. Mais que Romeu, intenção de pouso em Serra Índia, Eco Índia. Seu turno está livre de cruzamento, reforma da 1-0, reforma da 3-3. Livre cruzamento iniciando, reportará final pouso, visual Mais que Romeu. 050, chama 326, livre aliás, se desceu para 2000 pés, última transformadora 1015 e forma estabilizada no curso do loco jogador. Autorizado aliás, 3000, autorizado 2000, portaria estabilizada no loco 3000. estacionamento, né? Portão preto. Salvador, o Jato 6315. Prossiga. Depois de 10 estacionamento, portão preto. Autoridade, Chinelo 3315. Alvo 2714, barreiras autorizado nível 160, rota conforme do plano, decola da 10, curva esquerda, mão código depois via rota, 5431-2018. Autorizado barreiras 160, decola da 10, segura a saída mão, código, 4361-2018. Fala pronto, faz três. Falou, será que é um passeio na minha rota? Timo, Recife 350, peso 17. Decola da 10, curva à esquerda, perfil de saída por Cajama após Aracaju. Acionada 5447, controle 120, decimal 80. Aguarda por cotejamento, chaname 142. Sida. Vamos para o cancelamento. Senhor, boa tarde, Janeiro 6381, está no 07, informação mais de autorização Brasil. Sente agora, Janeiro 6381. Autorizado portão 5, a porta para o tag, estou chegando em 142. Quatro contatos. Galeão, 5 horas e 20. Tag, direita, vem, ponto de espera 1, na noite decimal 95, ajuste na 0, 15, bom louco. 0, 15, Salvador, a chinela 6326, estabilizado ELS 10. Na 326, tenho contato para os autos, autorizado pista 10, vento 130 graus com 10 nós. Pode autorizar a pista 10, achar minha 326. Salvador, Rodrigo, Oxa, minha frente, no top de espera da gente, pronto. Alexandre, minha 3, minha 5, mantenha o ponto de espera, vai, retira, mas a companhia já completou autorizado na final da NZ. Netinho, né, com índio, eu tô no modificador no 734, torcida desse Minério de Belo Horizonte. Informe nacional para o Pulo. Bom, tudo de pronto? Eu vou modificar a partir de agora no 735. Livre descida, informe nacional para o Pulo, em Tiana, Londres, Leopold. Acionada 54, 54, controle 120, décima 8. Autorizado, Brasília 360, via peso 17, decola da 10, curva direita, arbor, seleta. 54, 54, 208, chamé 63, 21, está no 05. Gente, chamé 321, correto, no trânsito 7. Para posicionamento, chamé 393, táxi autorizado via Tati Índia, ponto de espera 118.95, ajuste no 095. Tati Índia, ponto de espera 118.95. 412 ali, mantenha no 0. Mantenha no 0, né? Gracias. CN4 Transponder 026, prossiga em áreas de voos visuais, 1800 pés, rotina 3 Salvador 105, informe através do parque do Tuaçu. Agora o 26. Decolagem 3 alto, controle Vinas 08. Salvador, Matar, Ocean 63. Contato Matar, decolagem, submarino, nível de voo 3 na guerra. Passou a 2 metros, sua elita. Alfa, Juliette, direto para o 360-63. Qual que ele espera? Antes da Juliette, ou 6326. Gente, aguarda. 6326. Agora. 9 nave. Juliette, portão 03. Juliette 03, né? 3, 2, 3. 3, 1, 9, 3, boa tarde, Alinho, mantém, Cássio, Bruno, Zé. 142, tá com 40, controle 1, 2, 0, decimal 8. 10 decimal 8, uma boa tarde, Oxenami, 1 no 4, 2. Aguarde. Controle Salvador, boa tarde, Oxenami, 1 no 4, 2. 4, 2, contato, radar, André Belém, turma até 350, sai da Puca. Não, sai da Puca. 350, sai da Puca, é 1 no 4, 2. 350 Puka, Xanarme 1 no 4, 2. Autorizado a decolagem pistola 0, Ventunas 1140 graus com 10 nós. Outra GC, a última traçadora 0.5. Claro. Tio Meia com Índia, frequência livre no X400. O meu com depois vai pousar e vai apresentar na Salvador? Tá com ainda na escuta do controle ainda? Então, puxa a net de retorno na Salvador? Raposo. Oi. 208, tá 3193. Azul, top 300. 9300, pode transferir. 3 a 9300. Sobe, mantém 360, conforme 2-0. Sobe, mantém 360, tá 3193. Pode voar ali, tá 3. Excelente, voleiro, 3193. Certo, líder, tá 3193. Até a Juliette Serra, para ingresso no circuito de tráfego, China 2, Salvador, em 1 e no 8, decimal, lado 5. 1-1-1-1-1-5, torna no hotel do Getsuá. 0-2-8-95. Eu vejo essa pessoa 0-0, faixa do Zé no curso do localizador. Ativo, voo estabilizado, localizador no céu, embaixo, 2 mil pés aqui. Chate. Oi, pressionamento, início de decolagem, bom voo. Oi, Salvador, voltamos de dentro. Hotel de Leste, prossiga para o cruzamento 2-0-0-2-8, bate pela direita, é forte na tela da Ana 7, Hotel de Leste. E aí, autorizado, circuito pela direita, fizeram uma fase para o Ana 7. Papa Bravo, uniforme Sierra, qual foi, por gentileza, a parte do que se encontra e pista que decola? Gente, é o número 2, mas a gente vai ter que guardar a copa. Táxi 9300, está com 21 a bordo, 5 horas na autonomia alterna, São José do Rio Preto, já. Gente, azul 9300, táxi autorizado via parte Índia, no ponto de espera Chimetor, e uma noite decimal 95, o ajuste no 095. Pátio Índia, 1895, no 095. Serra, pouso autorizado, capitão 17, Zé Antônio 60 graus com 10 nós. Juliette Serra, ciente, autorizado, pouso 97, escolha 11 no céu. Se recebe indicação de marcado médio? Um momento. Torre Salvador, muito boa tarde. Azul 9300, 1.0 da 1.0 da 1.0. 21. 2 e 30 de autonomia, alternando Goiânia, sua B, 110-110. Gente, eu chamei 6321, no táxi autorizado via Pátio Índio, ponto de esperando na 3995, ajuste no 015, vamos ver. 4065, copy. Então, e ó. Tchau, tio Greg. Posso fazer de táxi pro voo na Guiné? Decolagem. Desconhece tráfego reportado no setor? Reporte fora do solo até o Romeu. 464. Contra ele, Salvador 120-8. Correto, 24065, reporta pronto, portão 1. Bravo na informe, Sierra, copia. Puta 3193. O 3154 estabilizado em marcha travada, sinal ILS 11, pista 10. Tá, 3154, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso, informa o helicóptero, Robson 44, à sua esquerda no setor norte, não interfere com a sua aproximação. Afirmativo, tem indicado, obrigado. Correto, cotejamento, qual foi a sua gentileza do SPOB? 9, controle no 208. 208, boa tarde, tchau. Boa, tá 3154, pouso autorizado, sistema 0, 0, 4, 0 graus, com 10 9. Leio o pouso, tá 3154. Estou na 6321, mantenha a ponta de espera agora. 3-1, Marcelo. Centro GB0 no 7, Léo autorizado, nível 240. Decola pista no 0, pulsando. À direita, perfil de saída da EL, após Coral, Golfo 77, aerovia, conforme a rota. Decola, corrija, sendo transponda 5472, controle 120-8. Sete, aguardo pelo reporte da recebimento das indicações de marcação de América. Agora presente recebe o a indicação, a marcação de reserva, né? Recebe o ordem. Sete. Não pronto, porta meia dúvida. Chama na Rago 2017. Ah, meu golpe está autorizado, cruzamento 2-0-2-8, reporte no farol de Tapuã para transferência do controle, ok? Ok, senhorita, o sobrevoo é na paralela, autorizaria a vertical da paralela? Sim, prossegue vertical da paralela, aguardando transferência para o controle. Ok, vai guardar transferência na vertical da paralela, tá bom agora. O Xané 6321, autorizado alinhar e manter, captura no zero. Sim, mantém, 2-1. Até o meu Golf e manter seu 500 pés, confere na paralela? 500 pés na paralela, afirmo. Ok, prossegue aguardando, será? Você vai até que altura da paralela? Não sei, senhorita, tem um acidente, acho que é próximo do Pituaçu, senhorita. Deixa no 54, no solo, 51, livre direita, 1, 2, 1, 1. 3, 2, 1, 1, 3, 1. Intercessão, reporte para ingressão no 7. É 3154, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, está 3154. Página 3221. 66, informa a terra dos desvios para ser reorientado para aproximação ao Salvador. Observe, mais 5 milhas de passagem. Pro já tem condição de tomar direito. Tá ótimo. Ô, controle, o 9300 tá ali em 10, 10 mil, né? Tá livre. Subida a transição do 3.0. Obrigado. Ô, 966. Prazer. O senhor permanece recebendo as indicações e marcações do... do André Vitor? África. Sete. Do Romeu, acho que consigo. Zero um, dois, quatro. Quem é não, nós zero, um, nós cinco. Reporte através de Vera Cruz. Autorizado, tem condições de voadora na voa 966. Voa 966, eu na Poitap, na Poitap, consegue na chegada, descida para 050. Exato, 050. Olha, boa tarde, CDME 3-2-1, vai colada na escuta. CDME 3-2-1, contato radar, vigilância, sobre o 360. 2231, no ciente, mantém escute a guarda. Não, no 3395. Soldado. Azul 9300, controle. O Golf ainda prossegue para o afastamento ou já mantém esse setor? Vai afastar mais um pouco. Transfere controle? Afirmativo, controle na 208, por gentileza. Ok, transfere, Golf. Cono 3395, desculpa senhora, 9300. Azuma 300, sendo centro Recife, na frequência 125, sinal 1, na perna 133, sinal 95. 251, 3395, boa tarde, senhora. Prossiga. Está retornando para o número 750 na Panavera. Não, vou pedir que você prossiga para o farol de Tatuã devido à aproximação para a Ana Zero, ok? Ok, vamos já passar aqui para o Picuaçu e aguardar. Confirme? Poderia passar aqui para o litoral, próximo ao Picuaçu. Iguaçu para fazer o sobrevoo da paralela após liberação. Então, deixa eu explicar para o senhor, eu tenho duas aeronaves, três aeronaves de sequenciamento. A área que o senhor se encontra já está muito afastada da minha jurisdição. Eu solicito que o senhor prossiga via linha do litoral para o farol de Tepon, para assim eu prosseguir no cruzamento. Agora, se o senhor voltar pela paralela, no cruzamento do eixo, já tem o tráfego da Gol passando próximo de Duna. Então vai se aproximar mais do farol de Tepon, já passou do eixo 1-0 e guarda o eixo. Gente, a intenção é prosseguir para a Rina? Negativo, a gente vai fazer o sobrevoo da paralela. Gente, então prossegue para o través do Pé Sul, aguardando para prosseguir, ok? Sim, mas já está no através do Pé Sul. Ato 9227, conforme a rota 47620. Confira o ponto de saída 20. Decimal 8. 208. Corretíssimo, pronto, portão 10. Camarada. Controle, o Bravo informe, encerrado e falado ao Sintete. Chama 120-8, Bravo, informe, Sierra. Bravo, informe, Sierra, contato radar, decolagem, suba via, saída Momo para nível 100. 100, saída Momo. Autorizado Aracaju, nível 230, da cola pista 10, curva. À esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, pós DCT, Aracaju. Acionado 5503, controle 120-8. Com 884, autorizado Aracaju, nível 230, conforme. Decola pista no verso para a curva esquerda, saída Puca, Puca, Jamo, depois direto Aracaju. Aciona 5503, controle 208. O 1097, ele espera 2007, autorizado na ELF, pistão 10, reposto estabilizado. 2010, autorizado na ELF, estabilizado, pistão 10. Pistão 10, boa tarde, a 1027, no bate, no próximo alvo, quanto espera na ELF? 1074, mas é igual a 2 espera aguarda. Tem quanto espera aguarda, 1074? Meia rota. Aciona 5502, controle 120, decimal 8. Fala, Salvador, o voo 20 no teste na posição 62 e solicita pushback de acionamento. Correto, parceiro 223, ele informa pronto pro push. Seu parceiro 223, ele está ainda sua oportunidade com o seu grande interesse do homem avatar. Gente, cumpre a instrução anterior. Alô, Salvador, voo 20 posição 62 e pushback de acionamento. Autorizado, pronto, certo. Depois da taxa, 20-17. Obrigada. Instrução inferior de manter 3 mil pés. 3 mil. A sua direita no Robson 4-4, espera no farol de Tepon, interfere com a sua aproximação. Certo, ali depois, né, meia, achou o trabalho. Consciência para nível 070. Tower Delta Fox, prossiga. A zona de escapão. 18 horas, gente, Matheus que eu estou aguardando porta, Eco Delta Fox. Eu sou autorizado agora para o ar em imagem para o cruzamento, tráfego adicional, Bang da Gol, 1 minuto para a Duna. Ok, está autorizado, já iniciou a terra na Gol. Mazera, terna 1, 2, 8, decimal 8. 260, 282, boa. Salvador, gol 1659, autorizado para o estacionamento de Champagne Park. Champagne. Eco Delta Fox para Fox. Eco Delta Fox autorizado, Serra Novembro, Charlie Lima. Decola da pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Aguardando a sanção para 2.500 pés. Aciona a transponder 0156, controle 120.80. Prova em controle, confirme para o diário de cima. Só um momento. Governo 97, que é o Salvador? Para confirme só a parte que se encontra pela voz. Estacionamento do RN 295, altimento agora 10015. Bravo em Fano Serra, da presença que você vai ter a direto em está presente, o Bravo em Fano Serra, grata. Uma boa tarde, 1097, tarde, está abusado na sala. 1097, ajuste no 015. Informe tráfego, helicóptero, Robson 44, afasta agora na proa norte. Sem interferência com sua aproximação, tráfego adicional à terra das unhas, zona rolagem na pista na zero, informarei pista na zero livre. Evento para cheque 1940 com 08 nosso. Ok, aguardando pista na zero livre, 0290. Olha a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 19 minutos. Solo contato com o nosso emissor. Fala 96 Alfa, reporte esta Juliette. Rua 2097, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera é 2295. Ajuste no 015. Táxi para o ponto de espera da 10 pela Pátio Índia e lá Torre 7295 comigo, Rua 2097. Grande estacionado 0247, confirma a matrícula. Com a eco, sim. Salvador, eu vou 1.0 Azul 2714, decolar 205, controle 208, bombom. Controle 208, 2714. Chegou no 659, táxi Cieta, através do portão 07, aguarda o próximo dia, tá, o ponto de espera da 10, vai dar passagem ao Boeing da companhia, que vai ingressar na posição 62. Ok, até através da 07, dá passagem ao avião da companhia, por dentro. Boa, no 659. Boa, no 966, ingressa Juliette para o portão 62. Juliette, 62, obrigado. Pelo Romeu Washington, no 1510, para ingressar em corredores. Pelo Romeu Washington, informa a justiça no 095. Ciente, frequência livre, boa tarde, boa tarde. Luna 097, no solo 06, Foxtrot 211, boa tarde. Torre Salvador, gol 2017, boa tarde, ponto de espera da 10 pronto. Gol 2017, pode rolar de Embraer das Ultras, a do LN.